pois eu sei, há um lugar que me espera, estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva, ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Glória a Deus.